Namastê. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita o coração de todos. De cada um de vocês, queridos e queridas ouvintes, sintonizados aqui na Rádio Esotérica FM para mais uma edição do programa Lux Esotérica. Agradecemos muitíssimo a audiência de todos aqueles que estão sintonizados ao vivo conosco, sempre de segunda a sexta-feira às 21h. E também você que está nos ouvindo, nos assistindo nas páginas da Loja Esotérica Virtual, ou então no nosso canal do YouTube. Aquele abraço para todos vocês e muito especialmente para todos aqueles que participam do nosso grupo da Lever no Facebook. Você que tem perfil no Facebook, não deixe de integrar aí o nosso grupo com quase 8 mil integrantes, que diariamente recebem aí as nossas publicações, as mensagens, frases dos mestres de sabedoria, publicações sobre os temas que nós abordamos aqui no nosso programa. Estamos lá abertos para a sua participação. O grupo é público, não é fechado, e todos podem participar, publicar, sempre, obviamente, com muito discernimento e buscando a elevação espiritual. É sempre o nosso objetivo, ouvintes. E na noite de hoje estamos dando continuidade aos nossos estudos do livro A Doutrina Teosófica, com ideias que foram publicadas nas obras magnas de Helena Petrovna Blavatsky, A Doutrina Secreta, Isis Sem Véu, temas que realmente merecem a nossa consideração, ouvintes, porque realmente a partir de Blavatsky um renascimento do pensamento esotérico no Ocidente aconteceu. Isso se deve ao envolvimento, ao discipulado da própria Helena Blavatsky com os verdadeiros sábios do nosso planeta, que são os mestres da Grande Fraternidade Branca, que nem sequer eram conhecidos dessa forma antes da publicação dos livros de Blavatsky. Ela até disse que se arrependia um pouco de ter publicado tantos nomes dos mestres, falado tanto a respeito deles, porque muitas coisas inapropriadas também eram mencionadas como provindas dos mestres. Então, aqueles que querem saber realmente quais são as ideias teosóficas que promanam dos verdadeiros adeptos, dos Mahatmas, as grandes almas do esoterismo oriental, da grande escola transhimalaica e também outras que Madame Blavatsky conheceu, como o braço egípcio da Grande Fraternidade, o braço europeu, e ela visitou também as sessões aqui americanas da Grande Fraternidade Branca, que existem na América Central, na América do Sul. Blavatsky realmente foi uma pessoa que pela primeira vez visitou todos os centros da Grande Fraternidade no planeta. Então, os seus escritos muitas vezes são uma compilação das imagens, dos conhecimentos que os mestres transmitiam diretamente à sua consciência, e foi assim que Blavatsky conseguiu fazer milhares de citações de livros. Só na Doutrina Secreta são cerca de 1.100 citações, que os especialistas dizem que Blavatsky teria que ter estudado, lido por mais de 60 anos para fazer uma quantidade tão grande de citações que realmente embasam, ouvintes, as suas publicações, né? Ou seja, os livros de Blavatsky não são autorreferentes, né? Como infelizmente acontece aí com muitos escritores que dizem alguma coisa sobre a doutrina esotérica, mas não citam fontes, não citam comparações com outras escolas de pensamento, o que revela que essas afirmações podem até ser fantasiosas, né? Blavatsky sempre procura amarrar as suas declarações com citações de filósofos, de pensadores antigos, de mestres da filosofia oriental, provando, ouvintes, que sempre existiu na humanidade uma filosofia perene, uma sabedoria que está sempre na boca dos grandes sábios e que traz sempre a paz, a harmonia, a fraternidade e mostra realmente o caminho que o ser humano tem que trilhar, que é o caminho da evolução. Mas nesses últimos programas que nós apresentamos, um tema que está recorrente, que nós vamos voltar aqui, é a questão da doutrina setenária, ouvintes. E Blavatsky, uma vez mais, vai nos falar a esse respeito, quando ela fala dos sete envoltórios, né, que existem, ouvintes, em todas as dimensões e até no nosso próprio corpo. Vocês vão ver aqui o que Blavatsky diz a esse respeito. Então, voltando aqui ao livro A Doutrina Teosófica, Blavatsky afirma: da mesma forma que Brahma, segundo as tradições exotéricas, é rodeado por sete envoltórios internos e sete externos no ovo do mundo, também o embrião é rodeado por outras tantas camadas. A cosmogonia exotérica, ou seja, externa, enumera as sete capas ou envoltórios internos e sete externos. A fisiologia exotérica divide o conteúdo do útero também em sete esferas, ainda que ignore a semelhança dessa divisão com aquela da matriz universal. É seguinte o conteúdo do útero, né, os envoltórios do útero. Primeiro, o embrião. Segunda camada, o líquido amniótico, que envolve o embrião. Terceira, os amnios, ou membranas derivadas do feto, que contém o líquido amniótico. O quarto, o cordão umbilical, que serve para alimentar e nutrir o embrião. O quinto, os alantoides, ou alargamento do embrião, em forma de saco, que se estende entre os amnios e o córion, entre o interstício, e que, concretando a placenta, serve para alimentar o embrião. Sexto, o interstício entre os amnios e o córion, repleto de um líquido albuminoso. E o sétimo, o córion, ou envoltura exterior. Cada um desses sete elementos uterinos mantém correspondência com os outros e é formado relativamente por um tipo precedente em cada um dos planos de existência, e estes sete antícipes se correspondem com os sete estados da matéria e todas as demais forças sensíveis ou funcionais da natureza. O que naturalmente Blavatsky, ouvintes, quer dizer com isso é que o nosso próprio corpo, que é, ouvintes, o templo do Espírito Santo, o único lugar do universo onde nós realmente vamos encontrar a verdadeira espiritualidade, porque o corpo humano, ouvintes, é o microcosmo, é a imagem refletida aqui embaixo de todos os poderes, de todas as potências universais, cósmicas, também se refletem em nós. Então, a composição setenária do nosso sistema solar em sete planos, né? Plano físico, plano astral, plano mental, plano búdico, plano átmico, plano monádico e plano puramente divino ou cósmico, essas sete camadas, ouvintes, elas se projetam simbolicamente de uma forma que é, ouvintes, a chave da interpretação esotérica mais poderosa que existe, que foi dada há cerca de 50 mil anos atrás pelo pai do esoterismo, que foi a presença do instrutor do mundo no Egito, na figura de Hermes Trismegisto, o três vezes grande, que estabeleceu a grande, ouvintes, filosofia dos princípios herméticos, e entre eles há o princípio de correspondência. Então, se nós realmente prestássemos a devida atenção no nosso organismo, na nossa consciência, ouvintes, nós conseguiríamos, por essa definição, ouvintes, da lei de correspondência, de que o que está aqui embaixo, ouvintes, é correspondente ao que está lá em cima. E o que está acima corresponde ao que está aqui embaixo, a todo um processo que hoje nós temos aí um conceito científico que pode, ouvintes, fazer com que nós compreendamos melhor isso, que é o princípio holográfico, né? Então, o corpo é como se fosse um holograma do universo, né? O holograma diz que quando se tem a fotografia holográfica, a imagem holográfica, você pode recortar esta imagem em infinitas partes, que cada minúscula parte dessa imagem conterá a imagem total original. Então, o nosso corpo, ouvintes, contém a imagem do que é o universo. E essas sete camadas que Blavatsky coloca, do útero até chegar no feto, que é onde o ser humano se desenvolve, ouvintes, correspondem exatamente aos corpos sutis que nós temos. O feto, representando o corpo físico, o líquido amniótico, o astral. E aí, ouvintes, nós vamos subindo naquelas divisões, até temos ali representados sete planos de existência. E quando há justamente o nascimento, né, pela cesariana, podemos observar naquelas filmagens, né, nem sempre assim muito, né, agradáveis, né, principalmente para o pai que está ali esperando o nascimento do seu filho, da sua filha. O obstetra vai ali, ouvintes, cortando cada uma daquelas camadas do útero da mulher até chegar ali na criança. Então, ouvintes, quando os livros sagrados também usam aquela simbologia da criação do universo, também nós podemos aplicar com essa chave de interpretação ao nosso próprio ser, porque o ser humano é a imagem do universo, e o universo contém o sumário de toda a sabedoria que nós podemos atingir. E na sequência, ouvintes, aqui no livro nós temos algo muito importante de nós abordarmos, e Blavatsky vai começar exatamente a falar sobre a divisão da consciência do ser humano, o que vai nos franquear a entrada num mundo, ouvintes, de compreensão sobre a complexidade do nosso ser, não só nas potências materiais que nós temos, que nós sentimos, que nós tocamos, que nós acessamos com os nossos sete sentidos, né, os cinco sentidos tradicionais e mais os dois que sumarizam essas percepções, a mente e também a intuição espiritual. Então, o ser humano não tem apenas cinco sentidos, mas sete. Mas a primeira divisão, ouvintes, para nós alcançarmos uma compreensão do ser transcendente que é o homem, a mulher, o ser humano, ela vai começar nos falando sobre o indivíduo, a individualidade e a personalidade. Sobre isso nós lemos aqui nos clássicos de Blavatsky. Distinguimos entre o fato simples da nossa própria consciência, o sentimento de que eu sou, e o pensamento completo de que sou o senhor ou a senhora tal, né? Crendo como cremos, numa série de nascimentos para o mesmo eu, para o mesmo ego, ou reencarnação. Essa distinção é o eixo fundamental de toda a ideia. Vemos que o indivíduo tal, né, o senhor tal, significa, na verdade, uma grande série de experiências diárias, todas reunidas pela continuidade da memória, formando aquilo que esta pessoa, né, essa pessoa em específico, chama o meu eu. Porém, nenhuma dessas experiências é realmente o eu maior, né, a alma, o ego, nem produz nesse indivíduo a sensação de ser ele mesmo, posto que esquece a maior parte de suas experiências diárias e produz o sentimento de egoidade, né? Tão somente enquanto duram. Nós, os teósofos, distinguimos, portanto, entre esse conjunto de experiências que chamamos a falsa personalidade, por ser tão fugaz e finita, e aquele elemento do homem ao qual se deve realmente chamar do eu sou eu, né? Aqui em letras maiúsculas. Este eu sou eu é a verdadeira individualidade para nós, e sustentamos que esse eu maior, esse ego, essa alma maior ou individualidade representa, como o autor nos palcos, ele representa muitos papéis no teatro da vida. Consideramos cada nova vida da alma na Terra, da individualidade aqui na Terra, como uma representação distinta no palco de um teatro. Aparece o ator ou o ego uma noite, interpretando um Macbeth, ou no dia seguinte como um Shylock, na terceira como um Romeu, no quarto dia como um Hamlet ou um Rei Lear, e assim sucessivamente até que tenha percorrido todo o ciclo de encarnações. O ego começa sua peregrinação vital em papéis muito secundários, como aquele de um fantasma, né? De um espectro, de um Ariel ou de um duende, né? Citando aqui obras do imortal Shakespeare, né? Representa seguir um papel coadjuvante. Pode vir a ser um soldado, um criado, um corista. Logo ascende a papéis falados, desempenha papéis principais depois, alternadamente com outros insignificantes, até que finalmente se despede da cena como Próspero, né? Esse grande personagem, o mago, que surge também na obra de Shakespeare. Shakespeare, inclusive, que muitos ocultistas sabem que na verdade é alcunha, é um nome aí sobressalente e artístico do mestre, o Conde Saint-Germain, que colocou no nome desse escritor, né, inglês, que foi Shakespeare, muitos dos seus textos, e o mestre Saint-Germain não fez questão de assinar ele mesmo essas peças teatrais que são realmente transcendentes, como o Macbeth, como o Hamlet, o Rei Lear, que Blavatsky cita aqui. E tendo, ouvintes, essas peças, né, de teatro, um fundo realmente muito esotérico, Blavatsky a cita aqui, ela que tinha dons artísticos muito bem cultuados por ser uma pianista profissional, ter atuado como musicista em concertos, em óperas, então ela estava muito bem já educada nessa cultura e enfronhada, ouvintes, no simbolismo que o teatro, né, que foi realmente introduzido no Ocidente por aqueles iniciados ocidentais que foram ao Oriente conhecer os mistérios no Oriente Próximo, no Egito, depois foram mais longe até a Índia, e ali foram realmente iniciados na sabedoria divina. E essa primeira distinção, ouvintes, que é importantíssima na compreensão da nossa consciência, é o nosso pequeno eu da matéria, que Blavatsky chama de personalidade, e o nosso eu maior, que ela chama aqui de ego, né? Não podemos confundir com a terminologia da psicologia, até porque Blavatsky escreveu esses textos antes de Freud, antes de Jung e de todas as outras escolas psicológicas. Ela fala da personalidade aqui da matéria, o ser tridimensional, finito, fruto da educação moderna, das influências do meio, e que muitas pessoas realmente se confundem pensando que o ser humano é apenas isso, apenas uma vítima, né? Um produto das forças sociais, econômicas, culturais vigentes durante a nossa vida, e que nada além existiria. O que difere as religiões, né, a maior parte delas, e a teosofia muito especificamente, é que a teosofia, os seus mestres nos ensinam que há um eu, ouvintes, imortal. Um eu que sobreexiste, né, que permanece além da mortalidade da personalidade. É justamente a alma, o ego superior, o eu maior, o eu superior, ele transmigra, ou seja, ele vive diversas vezes sobre essa terra, criando novas personalidades. E a própria palavra personalidade, ela é muito interessante nós comentarmos, porque ela vem justamente dessa tradição teatral, podemos assim dizer, porque exatamente o teatro, ouvintes, como representação dessa doutrina esotérica que foi adaptada pelos antigos, eles utilizavam máscaras, né? As máscaras que os antigos usavam eram justamente as personas. A máscara do teatro dava um rosto alegre, um rosto triste, e através delas então era pronunciado o texto, o script daquelas peças. E assim, ouvintes, também é a nossa vida. O nosso corpo aqui na matéria nada mais é do que uma máscara que na sua face, em alguns momentos, nós temos o sorriso e em muitos outros nós temos a tristeza, e nós levamos a vida captando as nossas experiências, mas muitos não percebem exatamente que por trás dessa máscara, ouvintes, há o verdadeiro escritor, aquele que sabe o começo, meio e fim da peça, aquele que convidou os atores para se reunirem naquela apresentação. E isso, ouvintes, é a grande verdade da lei da reencarnação, que, ouvintes, é fundamento, juntamente com a lei do karma, a lei da ação e reação, são os dois pilares realmente do esoterismo, pois, ouvintes, nós não poderíamos jamais, né, cumprir promessas que nos foram feitas pelos grandes seres como o Cristo, que prometeu, ouvintes, que praticamente exigiu que nós alcançássemos a plena estatura do Cristo. E seria o objetivo do verdadeiro cristão, atingir as virtudes cristãs que foram tão bem exemplificadas por Jesus, e ouvintes, atingir aquele nível de santidade, aquele nível de coerência entre o eu pessoal e o eu divino, é absolutamente impossível de se alcançar numa única vida aqui na Terra. O cristianismo realmente cometeu um pecado realmente muito grave ao abandonar as doutrinas que existiam já no próprio judaísmo. E nós temos que relembrar que Jesus, afinal de contas, ouvintes, era um judeu. Ele veio para cumprir as profecias judaicas e não para subverter nem perverter as leis do judaísmo, mas para realmente cumpri-las. E lá, entre essas doutrinas, existiam a pré-existência da alma, ou seja, antes que o corpo surja aqui na Terra, já está a alma evoluindo há muito tempo. Não é criada uma nova alma a cada nascimento humano, mas, na verdade, a cada criança que aparece aqui na Terra, ouvintes, é uma nova oportunidade de uma alma que já é muito antiga. E muitas pessoas duvidam desse princípio porque dizem que a população da Terra está aumentando exponencialmente, então da onde que estariam saindo tantas almas para preencher tantos corpos? Mas o fato, ouvintes, é que existem muitas e muitas dezenas de bilhões de almas humanas, inclusive esperando a oportunidade de começar a sua carreira de ser encarnado aqui na matéria. Não é, ouvintes, a primeira vez que nós estamos aqui, e inclusive seres até mais aperfeiçoados do que nós hão de vir para encarnar nessa terra. Creio, tenho praticamente certeza que nós somos, na verdade, os mais atrasados na evolução, porque as nossas chispas divinas estiveram em situações muito difíceis no passado. Mas nós vamos continuar falando disso, ouvintes, no nosso segundo bloco do programa de hoje. Agradecemos uma vez mais a audiência de vocês e vai ficar agora aquele nosso intervalinho, o convite da Levir para vocês se associarem, nos apoiarem nessa nossa iniciativa do nosso programa, o único programa diário de esoterismo, de teosofia na internet brasileira. Nós estamos aqui graças ao seu patrocínio. Vamos ao nosso intervalo e voltaremos já já com mais estudos aqui no programa Lux Esotérica. Esotérica FM, música e sabedoria para a sua alma. Saudações, amigos e amigas ouvintes sintonizados no programa Lux Esotérica, que vai ao ar de segunda a sexta-feira às 21 horas, com apresentação de Osmar de Carvalho. Você,

já falamos uma vez mais aqui da Constituição Centenária e dessa distinção entre personalidade, entre a máscara e a alma, ouvintes. A personalidade, o eu mortal aqui da carne, e a alma, o eu imortal, ou seja, o eu que sobrevive ao corpo. E existe também, ouvintes, além dessa individualidade da alma, existe o nível da eternidade, que é a nossa chispa divina unida permanentemente a Deus, a divindade que preside o nosso sistema solar. Mas Blavatsky vai nos falar agora, ouvintes, aqui nos seus temas sobre a alma. Isso é muito importante. Vamos prestar atenção aqui nas suas palavras. Ela diz o seguinte: fala-se da alma às pessoas e algumas perguntam: o que é a alma? Provastes alguma vez a sua existência? E é inútil, nos diz aqui Blavatsky, por suposição, inquirir aos materialistas. Porém, ainda a estes gostaria de dirigir uma pergunta. Podeis lembrar-vos do que éreis ou fazias quando crianças? Conservastes a menor lembrança de vossa vida, pensamentos ou atos, ou tão somente do que vivestes durante os primeiros 18 ou alguns poucos anos da vossa existência? Por que então, partindo do mesmo princípio, não negais que vivestes alguma vez como crianças? Pois, né, a incapacidade do nosso cérebro de acessar, ouvintes, a informação das nossas vidas anteriores é dada como a prova, né, da inexistência da alma ou da vida também após a morte ou de outras vidas. Quando, na verdade, ouvintes, a nossa memória é muito falha e ela é seletiva, ela vai apagando, né, principalmente no nosso cérebro, as memórias do que nós vivemos, deixando apenas as coisas mais importantes, mais úteis, né? E a memória das vidas passadas realmente não está no cérebro, está além dele, né? Então Blavatsky continua aqui: quando a tudo isto acrescentamos que a alma que se reencarna, ou individualidade, retém durante o período devacânico, ou seja, a vida no seu próprio plano, que é o plano mental, né? O devacan. A alma só retém tão somente a essência da experiência de sua vida terrestre, passada ou personalidade, permanecendo absorvidas as experiências físicas num estado potencial, ou sendo convertidas, por assim dizer, em fórmulas espirituais. E quando consideramos, além disso, que o espaço de tempo transcorrido entre dois renascimentos, segundo se diz, pode chegar de 10 a 15 séculos, espaço de tempo durante o qual a consciência física permanece total e absolutamente inativa, desprovida de órgãos que obrem nela e, consequentemente, de existência, a razão da falta de qualquer lembrança torna-se, então, perfeitamente transparente ou compreensível. E há que se dizer, ouvintes, que realmente esse tempo entre as encarnações, ou seja, que Blavatsky coloca aqui de 14 a 15 séculos, na verdade são só as pessoas muito evoluídas é que têm esse espaçamento. Há pessoas que encarnam até com poucas décadas entre uma vida e outra, e o que determina exatamente isso é o vigor, ouvintes, da consciência da alma. Mas o que vale aqui ressaltar é que realmente o grande objetivo da alma não é, ouvintes, reter detalhes do que aconteceu no passado, apesar deles também poderem ser recuperados, né? Mas de uma outra forma, né? Existe um poder da consciência, que é chamada a psicometria, e, ouvintes, de uma certa forma, alguns dos átomos que pertencem à nossa alma são os mesmos desde sempre, ouvintes, desde que nós estamos peregrinando enquanto almas. Nós estamos usando alguns poucos átomos da nossa consciência, que a teosofia mais recente chama de átomos permanentes, né? Que nós levamos de uma vida para outra, e eles contêm realmente as memórias de detalhes do que nós fizemos no passado. Mas esse não é o foco realmente da nossa alma. A nossa individualidade, ouvintes, ela, por ser um habitante, né? O plano mais baixo da sua consciência é o plano mental abstrato, que a teosofia chama de plano causal. E esse plano, ouvintes, é sem imagens, sem formas, é um mundo onde a compreensão é feita de conceitos puros, né? E realmente ali só pode habitar aqueles que tenham realmente conceitos de elevada abstração, né? Que são difíceis de representar em palavras, né? Como nós podemos compreender o amor, a justiça, a beleza, a transcendência, o espírito da caridade, da harmonia. São todas coisas, ouvintes, que existem como consciência no plano mental abstrato, mas elas não têm necessariamente uma forma. Só quando elas decaem para o plano mental concreto é que elas passam a ganhar certos formatos, que nós, inclusive, colocamos esses formatos de acordo com a nossa cultura, com o momento atual. Então, o grande objetivo das nossas almas é obter a compreensão dessas qualidades. O que vai realmente subsistir, ouvintes, de uma vida para outra, serão exatamente esses princípios superiores, né, abstratos. Se nós conseguirmos amar, se nós compreendermos realmente o que é a vida, através do estudo, através da observação, da nossa experiência, se nós formos compassivos com os nossos semelhantes, amáveis, amarmos não só esse espírito de inegoísmo, de auto-entrega, mas também compreendendo a beleza, a harmonia das formas, das coisas, ouvintes, como uma projeção do mundo divino. Se nós vivermos uma vida assim, ouvintes, nós vamos levar realmente esses tesouros para a nossa alma. E porque sabemos muito bem que as riquezas materiais não podem ser carregadas de uma existência para outra. Isso seria tolice imaginar isso, apesar de muitas culturas enterrarem os seus mortos com pertences, com tesouros. Isso, ouvintes, é impossível. O que vai passar de uma vida para outra são esses princípios superiores, que vão gerar vidas cada vez com maiores possibilidades, com um caráter mais definido, pessoas que na tenridade já demonstram qualidades, poderes da sua consciência. Nós vemos aí crianças prodígio, crianças superdotadas, crianças com já aspectos de uma personalidade muito bem encaminhada. Por quê? porque a alma que vem se encarnar mais uma vez, mesmo utilizando o corpo como a sua personagem, como a sua máscara, a alma imprime sobre esse corpo as qualidades que lhe são inerentes. E isso faz, ouvintes, com que nós tenhamos gênios como o Mozart compondo óperas com seus 11, 13 anos de idade. Nós vemos aí pessoas tão generosas, tão avançadas, mesmo na infância, na juventude, com idade bem limitada. Mas, ouvintes, também temos o outro lado. Nós temos almas na humanidade muito jovens, e por não haver, ouvintes, nas suas almas, qualidades que aparecem aos olhos do clarividente como cores, como a beleza justamente do corpo espiritual, quando nós não temos dentro de nós certas qualidades, fica uma brecha para o desenvolvimento dos vícios, o caminhar, ouvintes, em direções inadequadas para o crime, para o engano, para, ouvintes, tudo isso que a gente vê no mundo hoje, a falta de respeito, a violência, a ignorância, ouvintes, a intolerância, coisa muito presente no mundo, porque são almas jovens e para elas nós temos que ter muita paciência, temos que amar muito essas almas e educá-las, ouvintes, como ensinou Pitágoras, para que elas não sejam desenganadas no seu comportamento, para que elas não se extraviem, porque nós também, ouvintes, em outras ocasiões também já caminhamos fora do reto caminho, né? Que, aliás, é o verdadeiro espírito do termo pecado, né? Pecado é caminhar fora da estrada correta, né? Não atingir o alvo que se deseja obter, que é exatamente a prática das virtudes. As verdadeiras virtudes são aquelas que vêm de dentro, a verdadeira ética vem desse ethos que nós teríamos dentro de nós, que é, ouvintes, um mérito que cada um de nós desenvolve, né? A doutrina secreta é muito clara quando ela estabelece exatamente que não há dádiva divina, ninguém ganha presentes de Deus enquanto outros não ganham. As almas vão se desenvolvendo e vão se aperfeiçoando. Então, cada um é exatamente o que conseguiu obter nas encarnações passadas. E em outro ponto da doutrina secreta, Madame Blavatsky menciona de que são necessárias, simbolicamente, temos que fazer essa ressalva, né? 777 encarnações em corpos humanos para a alma fazer o percurso que nos é devido nesse reino que é o humano. Nós já tivemos tantas e tantas outras vidas nos reinos anteriores, no reino animal, no reino vegetal, entre os minerais, entre os elementais, inclusive em outras esferas, em outros planetas que não esse aqui na Terra. Mas o que nos importa agora, ouvintes, é essa existência, que nós temos que dar realmente graças a todos os esforços que já foram feitos no passado, porque nos trouxeram até aqui com essa capacidade de memória, de consciência, de reter a informação, de refletir, de intuir, ouvintes. Temos que dar graças as nossas vidas passadas que nos trouxeram até aqui e caminhar, ouvintes, se possível, até acelerando o passo para obtermos os objetivos do nosso, da nossa cadeia planetária, que é a cadeia terrestre, né? A atual. Mas ainda continuando nesse tema, ouvintes, Blavatsky vai nos falar mais, vai falar sobre alma, né? A parte imortal do nosso ser, e espírito. Essa é uma divisão muito importante que existe na teosofia, no ocultismo oriental, de que alma e espírito não são a mesma coisa. Apesar de serem transcendentes, alma é um nível imortal em relação ao corpo, mas o espírito é algo muito mais elevado. A tríade espiritual no ser humano é unida à própria divindade. Então Blavatsky vai nos dizer aqui muitas coisas importantes a esse respeito. Nos diz ela: Platão define a alma, e Blavatsky aqui coloca entre colchetes, né, Bud. Ele define a alma como um movimento capaz de mover a si próprio. A alma, acrescenta, né, é a mais antiga das coisas e o princípio do movimento. Está citando ela aqui, justamente a própria Bíblia, né? Chamando assim Atma, Budi, de a alma, e Manas, ou a mente, de espírito, o que também é feito por nós. E prossegue Blavatsky: a alma foi criada antes que o corpo, justamente a doutrina da pré-existência, né? A alma foi criada antes que o corpo, e este, o corpo, é posterior e secundário, sendo, de acordo com a natureza, governado pela alma. A alma é que rege todas as coisas que se movem em todas as direções. Rege igualmente os céus. A alma, consequentemente, governa as coisas no céu e na terra, bem como no mar, por seus movimentos, cujos nomes são, né, simbolicamente, querer, considerar, vigiar, consultar, opinar justa ou erroneamente, ter alegria, confiança, medo, ódio, amor, juntamente com todos os movimentos primitivos unidos a estes. Sendo uma deusa, tem sempre a nous, né? Como diriam os gregos, o nous, um deus como aliado, e ordena as coisas de forma correta e feliz. Porém, quando se une a anoia, né? Ou a negação de nous, né? Essas palavras que tem o a antes, anoia, a não-alma, ela trabalha para sempre em sentido oposto nas coisas. Nesta linguagem, bem como nos textos budistas, considera-se o negativo como existência essencial. O aniquilamento é explicado de uma forma semelhante. O estado positivo é o ser essencial, porém não a manifestação como tal. Em linguagem budista, quando o espírito entra no nirvana, perde a existência objetiva, porém conserva o ser subjetivo. Em sua dedução filosófica acerca dos sonhos, cita aqui Aristóteles, né? Aristóteles expõe com a maior clareza esta doutrina da alma dupla, ou seja, alma e espírito. Abrindo aspas aqui, citando Aristóteles, é preciso que averiguemos em que porção a alma aparece nos sonhos. Fecha aspas, diz ele. Todos os antigos gregos acreditavam que no homem existia não uma alma dupla, mas sim tripla. Encontramos também a Homero designando por túmulos a alma astral, ou também alma animal, chamada, né, por espírito, por Draper, e a divina, a alma divina, o Nous, pelo nome pelo qual também é denominado por Platão, o espírito mais elevado. Os jainistas, né, os praticamente a primeira religião organizada da Índia, né, que há 4, 5 mil anos atrás já usavam a suástica como o símbolo dessa religião. Os jainistas acreditavam que a alma, a qual dão o nome de Jiva, tenha sido unida desde a eternidade a dois corpos etéreos e sublimados, um dos quais é invariável e formado dos poderes divinos da alma mais elevada. O outro, variável e composto das mais grosseiras paixões do homem, das suas afecções sensuais e atributos terrestres. Quando a alma foi purificada depois da morte, une-se a seu, como diriam eles, ao seu Vaikarika, ou espírito divino, e converte-se num deus. Os partidários dos Vedas, os sábios brâmanes, expõem a mesma doutrina nos seus comentários, né, aos Vedas, chamados Vedanta. A alma, segundo seus ensinamentos, como uma parte do divino espírito universal ou inteligência, é capaz de se unir com a essência de sua entidade mais elevada. Esse ensinamento é explícito. Os Vedanta afirmam que todo aquele que lograr conhecimento completo de seu Deus se converte em Deus, ainda que permaneça em seu corpo mortal, e adquire poder sobre todas as coisas. Citando a teologia védica, o verso que diz o seguinte, abre aspas: verdadeiramente existe apenas uma divindade, o Espírito Supremo. Ele é da mesma natureza que a alma do homem. Fecha aspas. E Draper mostra como as doutrinas budistas chegaram à Europa Oriental através de Aristóteles. Consideramos esta afirmativa pouco digna de crédito, posto que Pitágoras e depois dele Platão ensinaram-nas muito anteriormente a Aristóteles. Se posteriormente os últimos platônicos admitiram em sua dialética os argumentos aristotélicos acerca da emanação, foi unicamente porque suas opiniões coincidiam em alguns pontos com aquelas dos filósofos orientais. É claro, ouvintes, que há muita discussão aqui, até semântica, poderíamos assim dizer, mas o ponto mais importante que nós temos que salientar aqui nas nossas últimas palavras do programa Lux Esotérica de hoje é exatamente a diferença entre alma e espírito, pois, como bem comprovou aqui citando Blavatsky, os jainistas, os budistas, os filósofos gregos, ouvintes, mesmo que eles divirjam entre aristotélicos e platônicos, mas eles todos se aproximam desse conceito que ficou bem definido com a literatura de Blavatsky, de que no ser humano existe o ser mortal, que é a personalidade, que personalidade também, ouvintes, envolve as nossas emoções, que não são só impulsos eletroquímicos no nosso corpo, mas são, na verdade, uma dimensão de consciência chamada plano astral, e é em volta do nosso corpo físico há também uma dimensão energética, prânica, né, que depois foi chamada de duplo etérico, né, apesar dos blavatskianos aí mais restritos aí ou mais fundamentalistas, devemos dizer, não gostam que se usa esse termo duplo etérico, mas o fato é que há uma dimensão energética do nosso corpo físico, além dele há esse emocional, que é o astral, e há também um nível do mental, né? E há uma relação muito forte entre a mente e a emoção, que exatamente os hindus chamavam dessa continuidade, ouvintes, do kama manas, ou seja, do desejo e da mente, que eles se retroalimentam, né? Porque realmente o nosso corpo está ligado mais fortemente ao astral, às emoções. Então nós sentimos o desejo pelos objetos externos, mas a mente retém as imagens, e exatamente com a memória, a nossa mente praticamente força o nosso corpo astral a buscar novamente os mesmos prazeres e a fugir da dor. E assim fazendo, nós temos uma continuidade aí. Mas o espírito, ouvintes, está acima de tudo isso, né? Sendo que a alma, na verdade, é constituída pelo mental abstrato, pelo búdico, o intuicional, e a vontade espiritual pura, que é chamada na teosofia de Atma. Aí está a alma, ouvintes, que transmigra por todas as encarnações, enquanto que a chispa divina é eterna, ouvintes, não só imortal com relação ao corpo, mas também em relação à alma. E a alma, ouvintes, um dia também vai chegar ao seu término, quando o indivíduo se torna mestre ou até iniciado da grande fraternidade branca, desaparece aquela estrutura que nós chamamos alma. E é isso, ouvintes, que dá uma grandiosidade, um poder inigualável aos Mahatmas, aos nossos mestres, porque eles são verdadeiramente encarnações do seu eu divino, sem nenhum intermediário, né, sem aquela estrutura da alma que está cheia de memórias e inclinações. Então, quando um mestre abre a boca aqui na Terra, ouvintes, tendo um corpo físico, é como se fosse realmente o próprio Deus falando aqui, pois são palavras sempre prenhes de uma sabedoria transcendental, e o poder dessas palavras normalmente é tão grande que séculos depois, ouvintes, essas palavras ainda ecoam e alimentam as mentes dos homens com os preceitos espirituais que elas pregam. E pedimos a todos os ouvintes que procurem essas obras de Blavatsky, A Doutrina Secreta, Isis Sem Véu. Leiam, ouvintes, com muito carinho, com muito cuidado, sem muita pressa, sempre pensando mais do que correndo com a leitura, porque merece, ouvintes, a sua apreciação. É realmente o pensamento dos mestres de sabedoria que nós encontramos em A Doutrina Secreta e Isis Sem Véu. Mas é chegado o momento, ouvintes, como sempre, de terminar o nosso programa, que chega ao fim em mais uma edição. Vou convidá-los para nós nos interiorizarmos e sintonizarmos para encerrar esse trabalho as palavras do mantra do ser interno, que nos dizem o seguinte: mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita os nossos corações. Este ser sou eu. Este ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz, paz a todos os seres. Namastê, Om Xante. Amém, queridos ouvintes? Desejo a todos que a luz esotérica, a chispa divina, brilhe cada vez mais no coração de todos vocês, sempre que nós a invocarmos, sempre que nós estudarmos esse tipo de assunto, como esse que nós trazemos diariamente de segunda a sexta-feira às 21h aqui no nosso programa. Fiquem ouvintes com Deus, na santa paz dos seus lares, podendo descansar, repousar e sempre refletindo, ouvintes, sobre os nossos estudos. Ficamos por aqui, deixando sempre a musicalidade, a interatividade da Esotérica FM com vocês, com 5 canais de música, aí 24 horas ao dia, sempre à disposição de vocês, até quando a gente está fazendo o programa, tem outros 4 canais de música para vocês ouvirem, mesmo quando nós estamos transmitindo o programa aqui no canal principal. Então, ouvintes aqui de Osmar de Carvalho, para finalizar, vai aquele forte, aquele caloroso, fraternal, mesmo sendo virtual, ouvintes, é a nossa energia para todos vocês. Até a próxima edição do programa Lux Esotérica. Até lá, queridos e queridas ouvintes.